busca disso, mal que habita balas e estruturas. Enquanto isso, quem tem sua fé que se segura. O mundo hoje em que vivemos é a visão do final dos tempos. Olhe sua volta, o que sufoca, tô vendo. Pensamento avisa, tem alguém sangrando. Enquanto uma parte de doença parece o que é pior, matando. A fome mata cada dia, é enxurrada dentro das casas, entre os lugares. Não chove, não tem um pingo d'água. Estou se matando por dinheiro, se matando por cerveja. O prego vai 500, nem 15 vão à igreja. Mas pra rolar as tretas, demanda até umas horas. As donas do rata bebe, as crianças fumando droga. E cresce a rouba, e ainda tem gente sumindo, lucro no pronato. Enquanto a mãe que ganha a criança e a abandona na beira do lago. Tá tudo errado, não acordar, a hora de dormir. Fala pra mim, hititi, Zé por vir. Quem é por ti, não se iluda, a coisa muda. A guerra é por ilusão, e o final foi mal. Funeral, jardim da consolação. Preste atenção, pratique o bem e o receba também. Deus já vem, e quem é quem vai pagar? Essa é a lei. Aí, só morrendo encontramos a paz. Barulho de tiro é mau aviso, em torno sem paz. O medo de andar curtir, deixo colado, grilado, de ser encontrado no meio do mato, aqui no cerrado. Tô vendo a hora, ó, tudo virando poeira. Não terá sol, não terá ar, nem rios, nem biqueira. Só assim Deus do céu terminará com seus planos. Não haverá planeta, terra não haverá seres humanos. E como a bomba nuclear, até borracha vai quebrar. Quando o poder de Deus, o diabo esmagar, e todo perverso, bobo esperto, não terá saída. Até que seja permitido, nada terá vida. Por isso eu falo, cuidado com a língua, otário. O veneno do fraco é preso ao rabo e a boca do papagaio. Não é errado ser tirado, porque não anda trepado. Grilado olhando pro lado, que faço não vem acaso. Adeus chegados, quem sabe na próxima história. O ser humano seja da paz, com muito louvor e com muita glória. Tá chegando a hora, o fim do que existe. O time Eclipse como poder, o fogo da dinamite. A ideia é essa, sossegar, mas andar depressa. Não sou ateu, confio em Deus, mas deixo a ideia. Novos planos, novos rumos, aconteceu às pressas. E acabou, não sobrou pedra sobre pedra.